comentário que eu tenho a fazer... Estão me ouvindo aqui? Estamos te ouvindo, vai lá. Oh, beleza. E aí, rapaz? O comentário que eu tenho a fazer é o seguinte, cara, que é a melhor participação do Peru na gravação da primeira demo, é nessa música, lá Negrita, que ele era um... Como saxofonista, ele era um ótimo vocalista de hardcore. Esse é o biólogo, Zé Darcy. Grande Zé. Professor. Professor Zé Darcy. O Pedro também, né? Lá Negrita, Ultraman aqui na Atlântida.